Acorda, povo! Aconchego chegou! Rádio Aconchego. Rádio Aconchego, na cobertura do Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife. O Fórum é um espaço de divulgação das práticas integrativas. Ele ocorre toda segunda segunda-feira do mês, no Centro Integrado de Saúde, no Engenho do Meio. Na tarde desta segunda-feira, 13 de julho, com cheiro de lavanda no ar, iniciou-se mais um fórum, dando continuidade ao tema Arte e Terapia. Nicolas, terapeuta do CIS, abriu a atividade. Sejam bem-vindos à 17ª edição do Fórum de Práticas Integrativas. Para quem estava no fórum anterior, foi muito bom, só que a gente sentiu a necessidade na hora de ter um momento mais vivencial, onde a gente se aprofundasse mais na própria experiência com a terapia. Após uma breve apresentação, as participantes presentes dividiram-se em quatro grupos, facilitados cada um pelas arteterapeutas convidadas, Cristina Lopes e Andréa, membros da Associação Pernambucana de Arteterapia, e Fátima Caio e Simone Brito, arteterapeutas do Núcleo de Práticas Integrativas da Prefeitura de Recife. Cristina, que também é mestra em criatividade e tem ampla experiência em arteterapia, nos fala sobre esta prática. Então, a arteterapia é uma prática onde a gente utiliza dos recursos expressivos, de pintura, colagem, histórias, poesias e outros materiais diversos, para poder, de alguma maneira, reorganizar psicologicamente, para poder estimular o processo criativo, para poder chegar às histórias que precisam ser contadas a respeito da vida. E assim vai. Cristina buscou neste fórum propiciar um espaço onde se pudesse trazer a leveza e delicadeza do cotidiano. Isto através da confecção de cartões. Quem fez um desses cartões foi Dani Anjos, praticante integrativa nas atividades do Guilherme Abar e frequentadora assídua dos fóruns. Vinha outra e vinha essa que era a vivência. Ele saiu de lá super leve, ele fez uma coisa maravilhosa. A gente fez um pouquinho de respiração, ela contou poema, conversamos um pouco, relaxamos e depois começamos a fazer a prática, que era algo da nossa infância, recordar a nossa infância. Joyce e Sandra são profissionais de saúde que estão conhecendo Recife. Elas também estavam presentes neste fórum. Meu nome é Sandra, sou psicóloga de Minas. A gente trabalha hoje a leveza, a importância disso, né? O sentido de parar um pouquinho, poder respirar, né? E trabalhar um pouquinho com mais alegria e poder ver a vida desse outro lado. Fiquei muito interessada com o trabalho daqui, muito curiosa e quero poder conhecer mais. Meu nome é Joyce, sou assistente social, sou da cidade de Santarém, no Pará. Foi uma experiência ótima, uma nova experiência, pelo menos para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional também, que eu nunca tinha participado. Aqui é a Rádio Aconchego, acompanhando o Fórum de Práticas Integrativas e Complementares de Recife. Rádio Aconchego. Rádio para ouvir, rádio para falar.